Oh, kang odara, odara, alaroye. Kang odara, otanlo wo le laroye. Agora, agora ele guarda. magiki, ago ele guara. Ago ele guara. Ele gua ago, igo yupa ele guara. Ele gua ago, igo yupa ele guara. Bara lo yuro, ago ele guara. Ago ele guara. Yuba eleguara eleguago imo yuba eleguara baralo yuro ago eleguara ago eleguara eleguago imo yuba eleguara eleguago imo yuba eleguara. Oh, that.